Eita. Eita, um 219, o 354-46. 219. Pisco, Oscar Lima Eco, boa tarde. Tripe 5446, levando 6 escudos. 5446, ataque autorizado Alfa Quilo para o PAT 3. Alfa Quilo PAT 3, 5446. 1909. 5491, Cinti, resumindo. Informar aqui a infra-aero, ok? Só um minutinho, Oscar Lima Eco, aguarde, o pessoal já vai chegar aí. Cordeiro tem com a equipe de solo, deixar a aeronave até no través do 08. O pessoal de solo já está instruído, chama para iniciar táxi. Vai chamar paciente, 85B. Pro do farol de Itapuã, reporte para a descida. Ajuste em Salvador no 090. Lip 5491, desça para 2.000 pés, autorizado no final do procedimento ILS, reduza para 1.709. 491, sente. Oscar Lima Eco já foi informado ao fiscal, que aguarde alguns instantes mesmo, já vai se dirigir ao local. Oscar Lima Eco. Menos 43 no solo 32, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. 429, China 143, boa. Chame torre na frequência 118, decimal 9, sim. 1895, a torre Salvador, obrigado, até já, gol no menos 2. 7, China 143. Oi Salvador, boa tarde, gol no meio, no 2, no externo, Simbra, está 10, baixar trabalho. Gol no meio, no 2, tem livre pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1 no 3, nós, altímetro no 0, no 0. No meio 10, não, no 0, autorizado pouso, gol no meio, no 2. Solo 755, chame 125. Solo Salvador, azul 4206, gate 1, no próximo para o espectro, né? Aguarde para processamento 4206. Aguardando, processamento. Para o PAC 856, 127, a bordo 317, Natal. Já no táxi até através do portão 05, 1856, aguardando para prosseguir. Até através do 05, obrigado. Mantenha a posição. Uno 755, controle. Prossiga. Ah, ok. O senhor está ouvindo bem o controle? 5%. Ah, muito bom. Então vamos chamar Recife 1251. 5.1, um abraço, amigão. Tudo de bom. Torre Salvador, o trip 5491, boa tarde. 6h45 de autonomia, alternando Campinas. Taxa à direita, de Alfa, ponto de espera, chame Torre 895, ajustado 1000. Táxi, diga que é direito de Alfa, não pode esperar 1895, 6567. 1856, táxi autorizado, pátio de Alfa, ponto de espera, chame Torre 895, ajustado 1000. Pátio de Alfa, 1895, obrigado, boa tarde. Só mais um minuto, ok? A viatura está prosseguindo em velocidade já na taxi. Mike já está cruzando a pista 17, vai prosseguir em pote 4. Só aguarde alguns instantes. 2 no solo, 37 direito, 1, 2, 1, 9, solo, boa tarde. 2, 1, 9, boa tarde. Voador, gol número 2. Prossegue ver a alfa-chamento da Juliette. Alfa da Juliette, voo no meio, no 2. Lembra, tá? Você não é 1-4-3? Eu no 4-3, só um minutinho que a gente está coordenando aqui com a Infraero, porque a gente está com umas obras no aeroporto e precisa de um carro follow me para seguir o senhor. Mas a princípio, pode ingressar no pátio principal e ingressar até através do portão 07. No portão 07 vai bater a posição e aguardar minhas novas instruções. Ok, vai estar aqui aguardando através do 07. O senhor é 1-4-3. Aguarde cópia. Eco, confirme se a viatura chegou aí no pátio 4. Autorizado o táxi até o povo, através do portão 07. No 07, o senhor já vai avistar o carro follow me da Infraero e de lá vai seguir o carro follow me, ok? Ok, gente. É torre, 1895, Del. Da outra resposta para o Itapuã. Passará o Delta. Tem o número 2. Taxa 567, não pode esperar pronto. O TR, o 3567, ali mantém cabeceira 1-0. Após a TR, a linha ali mantém 1-0, o 3567. Umas obras, e como o senhor está portando destino do seu aeroporto 08, o senhor deverá seguir um carro follow-me. Então eu vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes, porque o carro follow-me está orientando aqui o Avianca até a posição 09. Assim que mesmo terminar o follow-me, já vai ser orientado a aeronave do senhor até o portão 08. Ok, guardando, bom dia. Quatro no solo, 40 à direita, solo 219, boa tarde. 519, boa tarde. 5491, táxi autorizado, Alfa Quilo, Paz 3. Alfa Quilo, Paz 3, 5491. Gol no 692, está autorizado o táxi até através do portão 07. No 07 já vai avistar o follow me e vai seguir o mesmo até a posição 08, que é a sua posição de destino. Ok, está visual com o carro follow gente vai estacionar até outra vez da 07 para prosseguir para o 08. Bom, 08. Serve a rolagem do R2 da Tampa, pois ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 856. Decola os 41 no controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, boa tarde. Autorizado por tiver questionamento, já para iniciar táxi. Controle, contato radar. Aqui, piloto. Certo, acidente, é boa tarde, solo controlado. Da Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Pesolon no meia. Da Euleda Bride a subida, primeira curva direita após a decolagem, o código transponder 5456 e o controle 119.8. Correto, chama para pushback acionamento. Da Ecolas 43, controle 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia. 856, bom dia, boa tarde. 856, bom dia, boa tarde, ao controle, contato radar. Obrigado. Contra Salvador, Dante 567 poderia voar na planta de Elepo, da presente? Sim. Presente, então entendeu, vai voar Elepo, Dante 567. Papa Uniforme, Charlie Mike Romeo, controle. Essa matrícula é nova para mim aí em Veracruz, viu, Papai Uniforme, Charlie Mike Romeo. Agora, eu recebo um 2040. Você poderia trocar para aquele bom código 2222, para a gente ver se é o Papai Uniforme, Charlie Mike Romeo. Vamos acionar o 2222. Ali vai ter o PAT 4, tem uma batalha. Código que o senhor estava acionado antes de eu solicitar o 2222. Ah, positivo. esclarecendo 2040. Agora sim, 2222, eu faço receber, o Alfa, o Charlie, 1500 pés, e é o Papa Uniforme, Charlie Mike Romero. Positivo, Galai. Um abraço. Salvador, boa tarde, 3894, 3894, ajuste agora 1010, desce para 2000, chegada mais. Gente, descendo 2000, autorizaria a prioridade ao 3894? Autorizado. Obrigado, tá, 3894, 3894. Possível coordenagem de pastoria e controle após decolagem, a presença por amigo, peço para ver quando estão rápido, Salvador por 10 mil caminhos, peço que depois prosseguir na proa e Aron. A única voz seguida que pode nações e o controlador da torre vai te passar a posição do controle. Agradeço, obrigado. Entra com 2-3, a porta abre. Da 3567, chame Recife, frequência 1288. 1288, 3567. O azul 4206 foi solicitado de teu controle, que eu mesmo negou. Vai cumprir o perfil normal, pouca transição Caju. Pronto para decolagem? Caju, livre a linha e decolar. Da pistão no zero, vento 090 graus, 15 nós, azul 4206. Bom, Salvador, boa tarde, Tripe. 5219, autorização de história da conquista. Pronto, quer cópia? Autorizado Salvador, vitória da conquista, nível de voo 200, após decolagem, curva direita, subida Arbor, após direto vitória da conquista, com a primeira curva à direita após a decolagem, 5461 é o código, 1198 é o controle. Olá, bom dia, obrigado. Fala 200, nível com curva à direita, Arbor, na saída depois de vitória da conquista. 541 no outro transponder, 198 no controle. 2-9, 1-2-3. Gravador, boa tarde, 1-2-3. Segundo 273, altímetro no 0, reporte passando Simbra com trem checado. Gente, reporta passando... Zero meia, decola 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Simbra baixar travado, gol no 273. Edgono 273, tem livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus, com 15 nós, com 15 nós. Edgono 273. Salvador, é o azul 4206, decolou, cruzando a rodovia de Opeço, posição 350, na Puca. Azul 4206, controle, está em contato radar. Salvador, SAM 3622, solicito o táxi. Temos um POV de 142, 420, Galeão. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 010. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1295, no 010, 3629, obrigado, Sareta, bom fim de semana. Solo 55, direito 219, solo, boa tarde. 19, boa. Entra de voo. 1273, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, o gol no 273. Portão 3834, tá livre da restrição de 5 pés em táxi. São 3894, livre da restrição ITAP, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS, pode se habilitar. paciente livre da restrição de 5 pés em santo, destino para 2 mil pés, autorizado em alerta que foi para 0, Salvador, para 3294. Salvador, boa, tela de 3629, ponto espera da 1-0, pronto. Pista 3629, está livre, alinhar e decolar da pista no 0, vento 090 graus, com 1-4 nós. Autorizada a decolagem, pista no 0, tá, 601, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. Azul 4206, chame Recife 12685. 8, bom voo. 198, obrigado. Boa, boa tarde, 3629, passando 1200 pés. 3629, o controle e contato radar. Após 2000, solicita voar na proa de Leda. Livre. Após 2000, Leda, até 3629. Dan 3894, Duna, localizador e aproximação, vamos checar o trem e chamar a torre 1-1-8-95. Gente, ainda em cima, 295, uma torre. Boa tarde. Boa. Aproxima-se de Alagoinhas, no nível 175. Na chegada Bonf com 1-0-1-0, descer para 2000. Desce para 2000, 510.